2, no track, início na 0 na 10. busca como la posibilidad.

21 para mi divulgar y escuchar sobre acá a los barrios. Número 97 aos 4208, boa viagem, Feliz Natal. Nada, Feliz Natal aí pra vocês também, até a próxima, valeu. Via São Ruano, sobe até o 320, Fran 3197.

Perfeito, Victor, parabéns. Você está autorizado o sinal de pedido na telefone de trilha, pode estabilizar, dar uma localização. para um vídeo voo 050, Canadá, 90, 197. 2010, utilizado o sinal de comida pela pessoa, e possibilidade no local de agosto. Do solo, 16, direita, Alfa Juliette, portão número 8. Portão 8.

Azul 5001, tá? Tudo bom. 0001, câmbio 4, 5, 1, 2, 3. Corrigindo 1, 2, 3, decimal 3, 5, até 1, 1, 2, 3, decimal 8. Dois, para dois, motéis, utilizar o sinal de pedido na seleção de